Queridos, hoje nós vamos falar sobre algo que eu tenho visto em televisões, eu tenho visto em rádios, que tem sido muito esquecido. Um assunto que tem sido tratado de uma forma que não era para estar sendo tratado dessa forma. E esse assunto que eu vou falar hoje, que a gente vai conversar hoje, que o Senhor vai falar aos nossos corações hoje a respeito da cruz de Cristo. Hoje se fala muito em prosperidade, como ganhar, como prosperar, como ser feliz, como isso, como aquilo, mas muito tem se esquecido da cruz, que é algo primordial na vida de um cristão, de um seguidor de Cristo. A Bíblia diz: se eu quero seguir a Ele, eu tenho que negar a mim mesmo, carregar a minha cruz. A cruz é algo que tem que estar na vida do crente no dia após dia. Você não carrega por um período, é diário. E aconteceram coisas na cruz que muitas das vezes nós temos esquecido. Costumo dizer que palavras, frases, marcam pessoas, marcam história. O rapaz, a primeira vez que ouviu o Eu Te Amo, ficou gravado, a moça também. O pai que ouviu pela primeira vez o filho dizer papai, a mãe que ouviu mamãe, ficou gravado. Palavras de elogio também de um chefe, fica gravado. E tem palavras duras também que nós ouvimos, seja de um pai, de um parente, fica gravado também no nosso coração. Pastor Neilton sabe muito mais do que eu, estuda psicologia. Tem palavras ditas que acompanham a vida toda de uma pessoa, desde a infância até a velhice. Só que existiram algumas palavras que aconteceu em um lugar, algumas frases que nós temos esquecido. Talvez nós lembramos da declaração de um amigo, de um namorado, de um marido, de uma mulher, de uma repreensão de um pai. Damos valor a isso tudo e temos esquecido de dar o valor devido ao que foi dito na cruz. Esquecemos de dar o valor devido do que o Senhor Jesus se esforçou em dizer. Hoje nós vamos ver aqui que não foi fácil dizer aquelas palavras. Que aquelas palavras, para serem pronunciadas, custaram muito. Custaram muito. Então, se ele se esforçou tanto para falar aquelas palavras, é porque é muito importante para mim e para a sua vida. Eu não posso esquecer delas. Ela tem que estar no meu coração, gravada. E cada uma delas me ensina tantas coisas. Cada uma delas me faz ver como é que o verdadeiro cristão deve andar. Jesus não falou aquelas palavras à toa. E hoje nós vamos descobrir o quanto o Senhor queria falar conosco. Mas antes de falar dessas frases, queridos, eu queria falar algumas coisas antes que Jesus passou para chegar até aquele local para pronunciar essas frases. Talvez vocês cantem essa música que foi cantada aqui no início do culto sobre a cruz, de uma forma diferente depois que terminarmos aqui. Talvez você cante com mais fervor, talvez você sinta mais o que representa aquelas palavras, ou talvez você já esteja cantando dessa forma e continue a cantar e não perca isso. O que eu vou falar aqui, todos vocês já ouviram um dia, eu creio, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero lembrar dessas frases, eu não quero esquecer dessas frases. Eu já ouvi tanto, mas passa tempo, fora tempo, eu esqueço de uma frase dessa. Mas essas frases têm que estar carimbadas em meu coração, têm que estar carimbadas no seu coração. Amém? Jesus, antes de chegar na cruz, irmãos, diz que no Getsêmani ele suou sangue. Muitas pessoas refutam essa ideia dele ter suado sangue, mas a medicina e seus escritos, você pode ir pesquisar, você vai ver que existe essa possibilidade, sim, de uma pessoa suar sangue. Mas para isso ela tem que passar por um período de extrema angústia, de extremo pesar psicológico. Isso aconteceu com Jesus, vasos dele, das glândulas sudoríparas, romperam, se misturaram com suor e caíram. E Jesus, ele sua ali. e aquilo ali dá uma fraqueza terrível no corpo humano. Fui estudar alguns médicos falando a respeito, diz que este fenômeno traz uma fraqueza terrível ao corpo humano. Aquela fraqueza, quando acontece isso com a pessoa, os médicos ficam de olho, porque pode acontecer uma hipotermia. A temperatura do corpo pode baixar de tal forma que a pessoa pode ir a óbito. E Jesus, ele passa por isso antes de chegar à cruz. Dia depois, ele é preso. Pegam ele. E por ele se manter em silêncio, ele é esbofeteado por soldados. Começam a ridicularizar o Senhor Jesus. Tampam os olhos dele. E aí começam a bofetear ele e dizer, vamos ver se ele vai adivinhar quem é que bateu. Tampa os olhos dele, bate você agora para ver quem foi. Um batia, o outro perguntava, quem foi que bateu? Ele não é o rei dos judeus. Ele não é o Deus. Ele vai poder adivinhar isso, ele vai poder falar quem foi. Ele não vê aonde ninguém vê. E humilharam o Senhor antes dele chegar até a cruz. Mas isso ainda não era tudo. Chega um período que ele está diante de Pilatos, procuram ver nele defeito, não encontram, mas o povo queria ele. Queria que ele fosse açoitado, queria que ele fosse castigado, queria que ele fosse crucificado. E Jesus vai ser entregue aos açoites dos soldados. Imagine uma pele danificada pelo suor sangue do outro dia, receber agora algumas, ou muitas, chibatadas. Naquele período, coloca-se o braço de Jesus para cima, chicote na mão, na ponta do chicote, bolas de chumbo, ossos, os ossos para rasgar, as bolas de chumbo para criar hematomas terríveis, e começam a bater nele, e começam a chicotear o mestre. E cada vez que batia, mais era danificada a sua pele. Talvez seja duro ouvir isso, mas você precisa ouvir isso. Você precisa entender o que foi que ele fez por você. E as primeiras chibatadas talvez arrancassem só um pouquinho de pele. Nas segundas iam evoluindo. Cortavam-se tecidos depois da pele. Causavam-se hemorragias no Senhor Jesus. E ele ia sendo lavado de sangue. Ele ia sendo lavado de sangue. E começam as piadas, como eu disse, é o rei dos judeus. E nesse percurso, depois das chicotadas, colocam um manto nele e pegam uma coroa de espinhos e colocam na cabeça dele, provocando grande sangramento. Segundo os médicos, dizem que o couro cabeludo, o couro que protege o crânio, é um lugar onde tem muita irrigação sanguínea. E que se perfurado causa muito sangramento. E continua, irmãos. E Jesus vai passando aquele sofrimento em direção àquela cruz para pronunciar algumas palavras para vocês. Para pronunciar algumas palavras para mim. E ele continua, e sabe o que é que acontece? Quando aquele manto está sobre ele, que o sangue já secou, e que aquele manto talvez tivesse grudado, eu creio nisso, puxaram de uma vez. E ele começa a sangrar, como se ele tivesse tomado todas as chibatadas novamente. E ele, ao carregar a cruz, não consegue, cai num pavimento onde era bem possível de várias pedras. E ele cai ali, o corpo já cansado, uma dor terrível. E ele continua aquela caminhada dele, rumo ao Gólgota, rumo ao lugar que era chamado local da caveira, onde aconteciam diversas mortes. E ele não estava indo sozinho. Ele estava indo junto com dois ladrões. E queridos, aquele caminho de 800 metros que ele caminhou foi algo terrível. Aproximadamente 800 metros. Mas não acabou por aí, ainda tinha que prender ele na cruz. Então, os pregos são colocados, apertando os seus tendões, causando grande dor ao corpo do mestre. E eu lia isso, e hoje quando eu cantava ali, eu chorava, porque lembrando que eu olho para a cruz, né? E não tem como lembrar disso. Não tem como lembrar disso. Mas então ele proferiu algumas palavras. Ele falou algumas palavras na cruz. E essas palavras marcaram a minha vida. E marcaram a sua. E se não marcou, elas vão marcar. Lá em Lucas, no capítulo 23, no versículo 34, ele fala algumas coisas. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Engraçado. É extremamente incrível o que Jesus fez. Mesmo em meio a toda aquela situação, ele olha e ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Talvez eles não tivessem totalmente ignorantes ao que estava se passando. Mas com certeza eles não tinham ideia de quem era Jesus. Talvez eles esperassem outro. Hoje de manhã, Robério falou assim que Jesus não era o modelo de herói que eles esperavam. Jesus era um tipo de um anti-herói. E eles não esperavam isso. E hoje nós vemos muitas pessoas passarem pela mesma situação. Fazem gozação da cara do Senhor. Ridicularizam. E muitas vezes nós mesmos, que dizemos conhecer Jesus, agimos de forma que ridiculariza Ele. Agimos de forma que não glorifica o nome dEle. E muitas vezes agimos dessa forma porque não temos meditado nessa palavra. E só resta Jesus dizer: perdoa, porque eles não sabem o que faz. Em Oséias diz assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. Eu e Clara, a gente sentou e resolveu ministrar nos jovens, até inculcar a importância da leitura da palavra. Porque o que mais nós temos visto aí, irmãos, são pessoas tropeçarem porque não têm meditado nesse livro. Pessoas que têm feito um monte de bobagem porque não têm se debruçado diante desse livro. Pessoas que têm priorizado outras coisas ao invés desse livro. Pessoas que alegam não ter tempo de ler a palavra. Isso a gente conversava ontem nos jovens. Por causa de seus afazeres e faz tantas coisas supérfluas. E para os jovens a gente dizia assim, que é mais comum aos jovens, tem muito tempo para ler mensagens. Mas reclama de não ter tempo de ler a palavra. Tem muito tempo para passear, para fazer diversas coisas, mas não tem tempo de ler a palavra. Não tem tempo de adquirir esse conhecimento de quem é Jesus e tratar Ele da forma que é digna e devida. Isso é para nós, queridos. Isso eu não estava falando para os jovens, estava falando para mim também. Mas eu preciso procurar saber o que é que o Senhor quer falar comigo. Eu preciso procurar conhecer quem é Ele de fato, para não estar mandando Ele para a cruz o tempo todo. Com os meus pecados, com os meus erros, com as minhas falhas. Eu preciso conhecer mais quem é o Senhor, e eu só vou conhecê-lo se eu meditar nessa palavra, se eu viver essa palavra, se eu buscar essa palavra, se eu comer dessa palavra, se eu amar essa palavra. No vídeo ontem eu queria mostrar para os jovens, disse que tinha um menino que disse assim: mãe, pegou uma Bíblia empoeirada e disse: mãe, isso daqui é a palavra de Deus? A mãe disse: é. Ele disse: então devolve a ele, porque você não usa. Já que não vai usar, devolve a ele. Um pastor chinês dizia: existem três tipos de crentes, de seguidores. Uns não leem a palavra, e esse não existe. Uns leem, mas não amam ela. Mas tem um terceiro tipo, que lê e ama. Só que quando ele acaba de falar isso, os olhos dele enchem de lágrima e diz: porém esses são raros. Esses são raros. Queridos, nós temos que amar essa palavra. Nós temos que amar essa palavra. Jesus falou: ó, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vocês vão continuar sem saber o que faz, por não meditar na palavra do Senhor. É preciso entender o que foi que aconteceu naquela cruz. É preciso se apropriar do que aconteceu naquela cruz. Foi algo extraordinário. Foi algo que mudou de uma vez as nossas vidas. E ele continua. E lá em Lucas 23, 43, se você quiser anotar, você anota. Mas eu vou... não vou poder esperar você abrir para adiantar. Ele diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Isso ele falou para um ladrão. Ele não falou para um seguidor fiel. Ele não falou para o certinho que se achava um cumpridor da lei. Ele falou para um ladrão. E eu entendo. O ladrão confessa a ele, lógico. Ele não falou para um ladrão sem antes o ladrão confessar a ele. O ladrão confessa que ele era o Cristo e que ele poderia dar a vida eterna. O ladrão, de fato, ele se converte e entende que ele era o Deus da vida dele. E quando o ladrão acontece, cai na real e entende que ele é o Senhor profere essa palavra. E essa palavra me ensina que eu não posso menosprezar ninguém. Aquele ladrão passou a vida toda cometendo as piores das coisas. Merecia aquela morte vergonhosa, aquela morte de cruz. Merecia. Ele sabia daquilo. Ele merecia aquela morte. Mas por ele ter confessado, queridos, por ele ter confessado, o Senhor o salva naquele momento. Glória a Deus. Eu não posso desprezar ninguém, irmãos. Você não pode olhar para ninguém com desdém. Você não pode olhar para ninguém e dizer assim: não, aquele ali nunca vai. Ele rouba, ele faz. Porque ele pode fazer o que for, ele pode chegar da forma que for. Mas na hora que Jesus entra na história dele, as coisas mudam. É transformado. Quando eu condeno alguém à morte, quando eu olho para um ladrão e digo: você merece isso mesmo, e não falo para ele do amor de Deus, eu estou dizendo que o Senhor é incapaz de fazer algo na vida dele. Eu estou dizendo que o Senhor é limitado. Queridos, e é fácil. Não é para vocês entenderem, não, porque que aquele ladrão foi salvo. É graça de Deus. E a graça de Deus não se explica muito. É favor imerecido. Não teve merecimento de ladrão para ele ser salvo ali na cruz. Ele merecia a cruz, merecia o inferno. Mas Deus, por graça, quis salvar ele. O Senhor, por graça, quis salvar ele. Quando vocês entendem o que era a graça do Senhor Jesus, as coisas mudam. Você não despreza mais ninguém. Porque Jesus, na hora de pronunciar aquela palavra para o ladrão, foi um esforço terrível. Diz os médicos que ele colocava todo o peso entre os pés, levantava um pouco para poder ganhar um pouco de ar, para pronunciar uma frase. E ele quer ensinar isso a mim e a você. Não foi à toa que o Senhor falou aquilo, irmãos. Ele falou para que nós ficássemos atentos e nós não fizéssemos acepção de pessoas. Aquele vai, aquele dá, que é bonzinho. Ele não faz, ele anda assim. Então aquele ali realmente é mais fácil e vai... Não, irmãos. O poder de Deus, ele é ilimitado. O poder de Deus é transformador. Não importa a situação que você esteja, que seu vizinho esteja, que seu filho esteja. Quando o Senhor, ele entra na história, ele modifica. Ele converte, porque ele é poderoso, queridos. E ele continua. As sete frases não estão todas em um evangelho só, estão distribuídas nos evangelhos. E lá em João, no capítulo 19, no versículo 26 e 27, está lá o discípulo amado e está lá a Maria. E Jesus, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Discípulo amado, João, eis aí a tua mãe. Eu entendo que o Senhor, ali ele está falando para João cuidar de Maria, Maria cuidar de João. Mas eu entendo que o Senhor nos ensina algo grandioso aí também, a respeito de comunhão. Que para eu cuidar do outro eu não preciso ser pai e mãe carnalmente. Que a partir do momento que nós somos filhos de Deus, nós temos uma parentela. Eu posso não ser do mesmo pai do pastor Neilton, nem da mesma mãe. Nós não podemos ser irmãos de sangue, mas o Senhor disse: olha, cuida dele e ele cuida de você. Pastores, eis aí a igreja, igreja, eis aí os pastores. O que o Senhor está dizendo ali e fala forte ao meu coração é o seguinte: cuida você um do outro. Eu não chamei vocês para ser uma igreja onde cada um vive ao seu modo e não se importa com o outro. Eu chamei para você cuidar dele, viver um discipulado um com o outro. Você ajudar, você se constranger com a necessidade do seu irmão. Não é você viver bem e não se importar com o irmão que vive mal. Isso é muito forte, irmãos. Você fala assim: ó, cuida um do outro. Pastor Neilton, cuida de Bruno. Fez até psicologia, viu, irmão? Para reforçar o cuidado. Tá fazendo, né, pastor? Cuida do seu irmão, querido. Gasta tempo com ele. Muitas vezes, sabe como é que nós temos vivido? Ó, eu vou lá na casa do pastor Neilton, se não for me cansar. Eu vou lá na casa de... Vou evangelizar se eu estiver tranquilo, porque amanhã eu trabalho, né? Amanhã, você sabe que eu tenho que estar cedo. Queremos dar ao Senhor aquilo que nos custa nada. Queremos dar ao Senhor aquilo que sobra de nós. Queremos dar ao Senhor aquilo que não nos custa nada, irmãos. E o Senhor quer que você gaste tempo com seu irmão. Quer que você ande com ele, que na hora que ele cair você levante ele. Não pise mais não, irmãos. Chega de igreja que vê o irmão em pecado. Chega de pessoas que vê o irmão em pecado e em vez de ajudar, pisoteia. Jesus não estava dizendo ali: ó, Maria, ele vai ser perfeito. Nunca vai falhar com você. Ó, João, Maria vai ser perfeita, nunca vai errar com você. Não é isso que Jesus está dizendo. Está dizendo: cuida um do outro, em amor. Cuida um do outro em amor, irmãos. Falhou, dá a mão, levanta. Se você não faz isso, você está negando a cruz de Cristo. Se você negligencia isso, você está negando a cruz de Cristo. Temos que amar mais ao próximo. Jesus resumiu os mandamentos. Ama o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Nós temos que amar mais uns aos outros, vivermos como comunidade. Tem um pão, tem dois, divide no meio. Se tem fé, ora para multiplicar, né? que ainda sai com a cesta. Tem um prato, divide no meio, irmão. Não deixa o irmão com fome, não. Cuida um do outro. Mas muitas vezes estamos saindo para as nossas casas assim, ó. Tá garantido. Vou chegar em casa, eu estou bem. Não me falta nada. Temos esquecido de olhar para os lados, a necessidade um do outro. E Jesus ministra isso para mim na cruz, a comunhão com os irmãos. Estar atento às necessidades um dos outros. E ele continua falando. Lá no em Mateus 27, 46, ou em Marcos 15, 34. Ele diz: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Queridos, que amor é esse que Jesus tem? Que amor é esse que o Senhor tem? Além da dor física que a gente falou aqui, eu havia a dor da separação dele com o Pai. A separação de que o Senhor se fez pecado e Deus não tem parte com o pecado. Mas era a única alternativa de dar vida para mim e para você. Era a única alternativa de transformar a minha vida e a sua. Se você for ler lá no Salmo 22, no versículo 1, ele começa dessa forma: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dizem que Jesus estava para nós. Se você ler o Salmo todo, irmão, você vai ver muita coisa a ver com a cruz. Exercício aí para casa, dê uma lida nisso. Jesus, ele se fez pecado por amor de nós. E Deus não tem acordo com o pecado. Então essa separação trouxe grande dor ao Senhor Jesus. Trouxe grande dor ao Senhor Jesus. Mas não lendo essa frase como um reclamar dele ao Pai. Não lê essa frase como se ele estivesse se queixando do Pai. Não. Não. Que Jesus, ele não se arrependeu nem um pouco do sacrifício que ele fez por mim e por você. Aquele sacrifício dele foi para que você e eu estivesse aqui, ouvindo o que ele fez. Esse sacrifício foi para que eu e você tivesse uma nova chance. Esse sacrifício foi para dizer a mim e a você o quanto ele ama. A mim e a você. O quanto, apesar de nós não merecermos, ele nos ama. E é tanto, né, como diz a música. Nos ama tanto. De tal maneira que nós não temos nem como mensurar esse amor poderoso de Deus. Passando mais um pouco adiante, passado-se 6 horas dessa crucificação, dessa dor terrível que o Senhor sentia, ele declara a sua humanidade. Ele diz, lá em João 19, 28, ele diz: tenho sede. Eu tenho sede. Estou aqui como homem. Até porque o que foi profetizado foi que um filho nascido de mulher esmagaria a cabeça da serpente. E esse é Jesus, o Rei da Glória. Ele mostrando ali que ele estava ali na condição de homem, irmãos. Passando aquela dor na carne. Que muitas das vezes somos levados a pensar que não, ele era Deus. E ele era Deus. Mas ele estava ali na condição de homem. De sacrifício por amor a mim e por amor a você. Que tinha sede, que sentia dor, que se amargurava, que suava sangue, que lembrava dos acontecidos, do quanto ele fez por aquele povo e o que ele recebia em troca. Estava ali na condição de homem que sente sede, que sente fome. Homem. Mostrando para mim e para você o quanto nós, homens, podemos ter uma vida santa. Mostrando para mim e para você que não há desculpinhas para o pecado. mostrando para mim e para você que se nós vivermos em comunhão com o Senhor, vamos ter uma vida muito melhor. Se nós olharmos para Ele e ver a perfeição deles, caminharemos e cresceremos, como foi dito aqui hoje de manhã. O negócio aqui está subindo. Querido, Jesus estava ali como um homem. Não estava ali com superpoderes, não. Ele tinha moral com o Pai. E se ele quisesse, ele dizia: anjos, venham cá. Tinha moral com o Pai. E detonaria tudo e acabava com aquilo tudo. Ele poderia, irmãos. Poderia. Mas ele não quis. Sabe por que ele não quis? Porque não tinha outro jeito de eu e você ser salvo. Não tinha outra solução para mim e para você. Não existia. Precisava ser dado um sacrifício. E esse sacrifício era ele. Só existia um Cordeiro Santo, não existia outro. Não podia mandar anjo, não podia mandar arcanjo. O que Deus deu ali na cruz foi o melhor que ele tinha. E o que é que você tem dado ao Senhor? O que é que eu tenho dado ao Senhor? Como é que eu tenho levado a minha vida diante do Senhor e diante do sacrifício que ele fez na cruz? Não podemos esquecer que ele estava ali como homem. E ele continua, irmãos. Apoia nos seus pés, apoia os pés nos pregos. Levanta um pouquinho os joelhos. Cãibras no seu corpo. Sangramentos. A cruz não era lisinha, não. Aquela madeira feria ele mais ainda. E ele brada uma palavra que marcou a história. Lá em João 19, 30, ele diz: está consumado. Eu vou repetir o que ele disse. Está consumado. Eu vou repetir o que ele disse. Está consumado. Queridos, essa frase mudou a história. Essa frase de Jesus mudou a sua história. Essa frase que Jesus pronunciou à cruz mudou a minha história. Essa frase de Jesus na cruz mudou a história da humanidade. A humanidade nunca mais foi a mesma depois dessa frase na cruz. Porque esse está consumado, ele estava ali declarando, ó: dívida quitada. Aleluia! A cruz que era para mim e para você, irmãos, ele tomou para ele. O débito que era meu e que era seu. Ele tomou para ele. Isso muda a nossa história, muda o tempo. Inicia-se ali o tempo da graça. O tempo que eu entendo que eu não fiz nada para merecer. O que tenho eu a oferecer ao Senhor por aquele sacrifício? O que tem você a oferecer ao Senhor por aquele sacrifício? Nada. Se juntarmos nós todos aqui e tentarmos fazer algo para ser merecedor aquele sacrifício, vai ser em vão. Porque ali é o marco na história. O tempo da graça inicia ali. Jesus brada, aí o véu do templo rasga de cima a baixo, queridos. e onde só os sacerdotes podiam entrar, eu e você temos direito a entrar. Isso é pouco para quem não valoriza entrar na presença do Senhor. Mas quem entende que essa oportunidade é um privilégio, brado e se alegra, queridos. Naquele momento, queridos, onde ele estava ali, era chamado de Gólgota, lugar da caveira. E eu queria ler lá em João 10, 18, antes de falar a última frase, para que nós entendamos algo de extraordinário. Jesus disse assim, vou começar do 17, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para o reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus estava ali na cruz, queridos. E ele pronuncia, lá em Lucas 23, 46, a sua última frase, que é: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A morte não conseguiu vencê-lo. Ele se doou. A morte não conseguiu levar ele, irmãos. Ele se entregou por mim e por você. Isso foi espontâneo, ele quis fazer isso. A morte não pode vencê-lo. Pelo contrário, o lugar que era chamado Gólgota, sabe o que é que aconteceu? Quando ele morre, o céu escurece. O lugar estremece. E onde era a morte, a vida. Onde era a caveira, pessoas ressuscitam. Porque a morte não comporta o autor da vida. A morte não comporta ele, queridos. A morte não comporta eles. Ele. Então o lugar que era de morte deu lugar à vida. Vamos lá em Gálatas, estou encerrando. Lá em Gálatas 2:20. Um recadinho de Paulo para nós. Vamos lá do 19:20. Ele diz assim, Paulo: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo não vivo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por amor de mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Segue-se que morreu Cristo em vão. Queridos, nós precisamos carregar a nossa cruz. Você quer seguir a Jesus? Quem quer seguir a Jesus? Tem que negar a si mesmo. Tem que carregar a cruz. E tem que seguir a Ele. Tem que seguir a Ele. Tem que entender o que foi que aconteceu ali no Calvário. Tem que entender que cada palavrinha daquela foi uma declaração para mim e para você. O esforço que teve foi porque tinha que ser dito. Não foi em vão. E Jesus fez isso por você, querido, que está aqui nessa noite. Jesus fez isso por você. Talvez você olhe assim, não, mas eu sou muito pecador. Eu tenho andado errado. Eu tenho andado de forma que não é legal. Eu não tenho nada que aponte para a cruz hoje. Mas o Senhor, Ele olha você lá na frente. Ele olha o que Ele pode fazer através da sua vida. Quem olhava Paulo antes achava uma coisa, quem olhou depois viu outra totalmente diferente. Jesus morreu para te salvar. E ressuscitou ao terceiro dia. E Ele é o único, digno de louvor, de adoração. Ele é o único que pode salvar a minha vida e a sua. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém chega até o Pai, até a Deus, a não ser por Ele. Queridos, quando Ele fala esse Pai, entrego a Ti o meu Espírito. A expressão que Ele usa é Abba. Na cruz Jesus está dizendo assim, ó, Papai. Papai. A Ti entrego o meu Espírito. Senhor, volto para o Senhor. Isso muito me alegra. Que o Senhor, irmãos, toque no coração de cada um de vocês. E que vocês, e que eu, olhe para a cruz de uma forma diferente. Que eu e você carregue a cruz. E mude o nosso caminhar. Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Ele é digno. Ele é digno de receber toda a honra, glória, louvor e domínio. Amém.